Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Outros Caminhos. É verdade, mais uma sexta-feira, cá estamos para esta edição do Outros Caminhos. Hoje, então, com muita música independente, mas não só. O indie rock vai marcar presença predominante neste espaço radiofónico, mas não é a única vez que isto vai acontecer. Olha, não é só indie que vamos ter. Vamos ter outros vários motivos de interesse para que possam seguir nestas duas horas de programa comigo, Carlos Bonaparte. E hoje trago para vocês Coasts com A Ruse of Love, aliás, A Ruse of Blood, St. Pepsi com Baby, Local Natives com Boris Abrazafaris e Breaking Up My Bones, dos Vinyl Theater. São nomes que não são conhecidos, mas não se surpreenda, porque para quem não sabe, Outros Caminhos é exatamente disto feito. Ou seja, daqueles artistas que têm talento, mas não fazem sucesso. Estiveram quase, mas chegaram-se pelo quase. Ou então estão ainda a começar e o caminho é longo até à internacionalização. Nós atalhamos o caminho e trazemos aos nossos ouvintes artistas sem renome, mas com nome e com uma identidade musical. É isso que conta. Coasts, A Ruse of Blood, na abertura desta edição do nosso Outros Caminhos. Better in night time, because the moon is your only friend. canal 1. Open eyes stare. Theater com este Breaking Up My Bones. Vamos agora seguindo com mais 4 temas. Young Hearts, música dos Strange Talk. White Ways dos Olcan Drive. Suddenly, Suddenly dos Small Wonder. E From Nowhere do Dan Kroll. Mais nomes que, enfim, ganham a sua relevância no nosso Outros Caminhos. Música portuguesa vai também ser ouvida na edição de hoje do Outros Caminhos. Eu gostava muito que os ouvintes se juntassem a nós e fizessem parte deste programa. É a forma de participarem que vos vou deixar agora, geral.radiointerweb@gmail.com. Mandem-nos as vossas opiniões, ou se quiserem, a partir mesmo da página do Outros Caminhos, canal1.radiointerweb.info/programas/outroscaminhos.htm. Através desta mesma página, os ouvintes podem enviar, ligar para mim aqui no Skype, falar comigo, deixarem a vossa mensagem e então poderem fazer parte do Outros Caminhos de uma forma mais interventiva. Não apenas e só ouvindo, mas também participando. Agora então ouvimos, como já disse, Strange Talk com Young Heart. Até já, auditório! Never walk before you grow, before you grow. it's okay. Canal 1. Suddenly, whoa-oh. Suddenly, suddenly, whoa-oh. Suddenly, suddenly, whoa-oh. Suddenly, suddenly. Alguns destes nomes são mais conhecidos, mas em Portugal, não. Todavia, há um nome no meio de todos estes, que agora vou dizer, e que sim, teve sucesso. Se calhar não com esta música, mas com outras. A Beginner's Guide to Destroying the Moon. Ou seja, um guia para destruir a Lua. Quem canta este tema? São os Foster the People. É verdade. Os Foster the People, que são autores de êxitos em Portugal, têm também o seu quê de indie. Aliás, foi neste meio, foi no college, foi no indie, que começaram. E é nele que continuam, apesar de terem tido um outro sucesso mais internacional. Foster the People trazem-nos A Beginner's Guide for Destroying the Moon. Exatamente. E não é só esta música que vamos ouvir, vamos também ouvir Nikki Blitz com Alex, Beer Hands com Giants e The Tontons com Pony. Aliás, exatamente, assim está certo, The Tontons com Pony, assim é que está correto. São os próximos 4 temas que vamos aqui ouvir, espero que gostem. Para vocês ouvintes, um forte abraço e até já! Questions I found. Open your eyes and share this burden somehow. You're ready to drink, are you waiting to drown? Canal 1. volta, auditor, depois deste tema dos The Tom Toms, chamado Pony. Agora é tempo de ouvir artistas portugueses. Destes quatro, há um que não é português, mas todos cantam em inglês, mesmo os três portugueses que vamos agora ouvir. Começamos pelo filho, acho que ele é filho de Raul Solnado, Miquel Solnado, traz-nos We Can Do Anything. Logo depois ficamos com Áurea, Busy For Me. Ouvimos depois do britânico Ed Sheeran com Give Me Love e o português David Fonseca, All That I Wanted. Música que é de um nome que se tornou independente em termos musicais, mas que em termos fez parte de um grupo chamado 7-4, que aliás até se reuniram parcialmente em 2013, não foi? Depois da Sofia Barbosa ter superado o cancro. A segunda parte do nosso Outros Caminhos vai abrir com o Skinny Love de Birdie. Eu não sei se repararam, mas estes artistas e estes temas já são mais conhecidos. Bom, o motivo é este. Como eu sempre defendo, às vezes também é bom que estejamos assim por caminhos que... Bom, conhecemos para não nos sentirmos demasiado perdidos. E por isso mesmo estas músicas têm esse sentido. Não, não é por acaso. Tem mesmo esse motivo. Segunda parte então abre com Skinny Love, da cantora britânica Birdie, ou a versão da cantora britânica Birdie. Voltamos então para a segunda parte depois dos publicitários e dessa música. Antes temos estas quatro, começando pelo português Miquel Solnado e a música We Can Do Anything. Ouvinte, boa tarde para ti e até já. We can do anything at all, just as long as we stand tall. We can go anywhere from here, just as long as you're near. Yeah. Oh, we can do anything. Whenever I'm around you, it all seems so clear. If I wasn't such a fool, I'd kiss your lips, my dear. We could be the future and the past, just as long as we can make it last. We can just let go very slowly, 'cause right now you're filling my head with so many silly questions about human chemistry. They're making me uneasy and soft in my knees. Your heart is trying to tell you something not that far from the truth. Just do it. And if you try to make the right decisions based on what you made up, remember, we can do anything at all, just as long as we stand tall. We can do anything. We can do anything. We can go anywhere in the world. We can do answer the phone. I try to pick you up, try to talk to you, but you didn't even answer me. I tried to reach you, but you are so high above. turns into alcohol.

das 4 às 5 da manhã, na Antena Best. Sua noite tem muito mais emoção. Apresentamos Encontro Central. Um programa com 2 horas de duração. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Sua noite, no melhor estilo. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. Encontro Central. Olá, corações apaixonados. Eu sou Fabrício Brandão e convido a você fazer parte do nosso encontro todas as noites, com a participação através de e-mails, músicas internacionais e nacionais. E você, ouvinte, com o coração batendo forte. O nosso encontro está marcado. Espero por vocês. Encontro Central. De segunda a sexta, às 3 da manhã, no Canal 1. estamos de volta à editora depois deste intervalo e da cantora Birdie com o seu, entre aspas, tema Skin Love. Esta música não é dela, mas é uma versão que ela fez muito bem feita. E vamos agora seguir então com mais 4 temas. A segunda parte do Outros Caminhos é sempre mais pequena do que a primeira, mas aqui estamos nós. David Carreira com o tema Só Tu e Eu, agora em português. Adriana canta-nos Pior Que Perder, Seda canta-nos Paixão e Filipe Pinto, Insónia. 4 temas, não dos mais conhecidos, bem, tirando aqui o Filipe Pinto, mas de resto não dos mais conhecidos, mas sim, têm o seu quê. São temas relativamente conhecidos e acho que é bom ouvirmos aqui estes temas, acho que é bom podermos partilhar com o auditório estes temas, estes sucessos. Eu acho que é bom, sinceramente, eu acho que é bom. E são cantados em português, que é coisa boa também. E aí, estou ouvintes, o Outros Caminhos vai regressar daqui a pouco para as despedidas. Para já, Só Tu e Eu, na voz de David Carreira. Eu já te perdi e já te encontrei. Eu já te esqueci e já perdoei. Já quis afastar-me, mas quando te vi, só sei que não sei viver sem ti. Como a noite, quero o luar. Preciso de ti para me iluminar. Vejo o meu céu no teu olhar. Preciso de ti para respirar. E se o sol não brilhar, se o mundo acabar, se o amanhã não vier, e se o tempo parar, quero estar onde estás para sempre no momento. Eu já fui um barco perdido no mar, sem o teu farol para me guiar. Ao sabor do vento deixei-me levar, andei à deriva até te encontrar. Eu só quero dar-te o que tu me dás, só nos teus braços eu encontro paz. Eu não sou ninguém se não te tiver, preciso de ti para viver. E se o sol não brilhar, se o mundo acabar, se o amanhã não vier, e se o tempo parar, quero estar onde estás para sempre no momento. Se o sol não brilhar, se o mundo acabar.